outros com outros olhos, não vês cois nenhuns. Que eu vejo no mundo dos colhos, onde outros com outros olhos, não vês cois nenhuns. Quem diz colhos, diz flores, de tudo mesmo se diz. Onde os vêem luto e dores, os outros descobrem cores do mais formoso matiz. Onde uns vêem luto e dores, uns outros descobrem cores do mais formoso matiz. Nas ruas ou nas estradas, onde passa tanta gente, uns vêem pedras pisadas, outros gnomos e fadas num halo resplandecente. Uns vêem pedras pisadas, outros gnomos e fadas num halo resplandecente. Inútil seguir vizinhos, querer ser depois ou ser antes. Cada caminhos, onde sem chover moinhos, Dom Quixote vê gigantes. Cada um é seus caminhos, vê moinhos, são moinhos, vê gigantes, são gigantes. Vamos continuando a ouvir, recordar alguns fadistas e a ouvir fadistas novos. Agora recordamos Carlos Zell, que nos diz que quando o peito tem saudade. É o fado que este grande fadista, e com certeza lembrado por nós sempre, nos traz nos próximos minutos. Logo depois de Carlos Zell, ficamos com uma recordação trazida por outro senhor, também Carlos, mas desta vez Carlos do Carmo. Fado dos Cheirinhos. E terminamos esta seleção com Saudade, Silêncio e Sombra. Normalmente quem canta este fado é Teresa Tarouca, mas hoje é trazido por Catarina Avelar, uma jovem que em 2003 interpretou este grande fado de todos os tempos. Vamos então ficar com estes três fadistas. Fico por aí e até já. Se um dia partires à marra que te liga à terra, mãe, quando ouvires uma guitarra, serás fadista também. Quando ouvires uma guitarra, serás fadista também. Se as 12 cordas trinando soluçam trovas e preces, terás de cantar chorando um fado que não conheces. Cantar chorando um fado que não conheces. Não cantas com dor sentida, ninguém nasce já fadado. O fado da nossa vida é que nos dá outro fado. O fado da nossa vida é que nos dá outro fado. E se tirasses do peito as fibras que a dor desgarra, de certo que tinhas feito

nos fazem lembrar silêncios do teu olhar, segredos da tua voz. E essa antiga que te ensombra. Mas muita pena minha, anuncio que chegamos ao fim desta nossa edição de fado. Mas voltamos no próximo domingo, ou melhor, no próximo sábado e no próximo domingo, nos dois dias, aqui às 12 horas, ao canal 2 da Rádio Antena Web, para me trazer 30 minutos de alma portuguesa. Vamos terminar esta nossa edição com dois fados, mas antes relembro o nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Ou então em canal2.radioantenaweb.info na nossa box de comentários. Siga-nos também no Facebook, temos a nossa página onde pode também saber muitas novidades em facebook.com/radioantenaweb, uma página onde também contamos com os seus pedidos. Acompanhe-nos, é só saber as novidades e pedir as suas músicas. Hoje vamos terminar esta nossa edição com as fadistas, como é sempre habitual, Carla Pires, que nos traz Ilha dos Meus Fados, aliás, Ilha dos Meus Fados é o CD, e Meu Amor é o fado que Carla Pires nos vai interpretar. Esta senhora nunca por cá tinha passado, mas vai ser uma boa escolha, vai-se provar uma boa escolha. Eu acho que sim, já ouvi e gostei imenso, acho que vai gostar. Logo depois, ficamos com O Pajem, para recordar de Alfredo Marceneiro. Dois fadistas diferentes que abrem, ou melhor, que fecham a nossa edição de forma inigualável. Desejo-lhe tudo bom, uma ótima semana e já sabe, no próximo fim de semana conto consigo aqui na Catedral do Fado. Fique bem e até ao próximo sábado. Thank you. meu próprio lamento. Meu limão de amargura, meu punhal a crescer. Nós paramos o tempo, querida, meu amor, meu pajem belo foge sempre minha vida neste maldito castelo. Um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chegar um pouco.